Camilo Peçanha, Clepsidra, edição Imprensa Nacional 2014. Inscrição. Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Ah, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se como faz um verme. Sonetos. Tatuagens complicadas do meu peito, troféus, emblemas, dois leões alados, mais, entre corações engrinaldados, um enorme, soberbo amor perfeito. E o meu brasão tem de ouro num quartel vermelho um lis, tem no outro uma donzela em campo azul, de prata o corpo, aquela que é no meu braço como que um broquel. Timbre rompante, a megalomania, divisa, um ai, que insiste noite e dia lembrando ruínas, sepulturas rasas, entre castelos, serpes batalhantes e águias de negro desfraldando as asas, que realça de ouro um colar de besantes. Estátua. Cansei-me de tentar o teu segredo no teu olhar sem cor, frio escalpelo. O meu olhar quebrei a debatê-lo como a onda na crista de um rochedo. Segredo dessa alma e meu degredo e minha obsessão. Para bebê-lo fui teu lábio oscular num pesadelo por noites de pavor, cheio de medo. E o meu ósculo ardente, alucinado, esfriou sobre o mármore correto desse entreaberto lábio gelado. Desse lábio de mármore, discreto, severo como um túmulo fechado, sereno como um pélago quieto. Fonógrafo. Vai declamando um cômico defunto. Uma plateia ri perdidamente do bom jarreta. E há um odor no ambiente, a cripta e a pó do anacrónico assunto. Muda o registro. Eis uma barcarola. Lírios. Lírios, águas do rio, a lua. Ante o seu corpo, o sonho meu flutua sobre um pouo, estática corola. Muda outra vez. Gorjeios, estribilhos de um clarim de ouro, o cheiro de junquilhos vívido e agro tocando a alvorada. Cessou. E amorosa, a alma das cornetas quebrou-se agora, orvalhada e voada. Primavera, manhã, que eflúvio de violetas. 10 em folhetos tenros a colina, em glauques frouxos tons adormecidos que saram frescos meus olhos ardidos, nos quais a chama do furor declina. Oh, vem, de branco, do imo da folhagem, os ramos leve a tua mão à parte. Oh, vem, meus olhos querem desposar-te, refletir-te virgem a serena imagem. De silva doida, uma haste esquiva, quão delicada, te osculou num dedo, com um aljôfar cor de rosa viva. Ligeira saia, doce brisa impélia. Oh, vem, de branco, do imo do arvoredo, alma de silfo, carne de camélia. Esvelta surge, vem das águas, nua, timonando uma concha alvinitante, os rins flexíveis e o seio fermente. Morre-me a boca por beijar a tua, sem vil pudor, do que há que ter vergonha. Eis-me formoso, moço e casto, forte, tão branco o peito para o expor à morte, mas que ora a infame não se te anteponha. A hidra torpe que a estrangulo, esmágua de encontro à rocha onde a cabeça te há de, com os cabelos escorrendo água, ir inclinar-se, desmaiar de amor, sob o fervor da minha virgindade, e o meu pulso de jovem gladiador. Depois da luta e depois da conquista, fiquei só. Foi um ato antipático. Deserta a ilha e no lençol aquático tudo verde, verde, a perder de vista. Porque vos fostes minhas caravelas carregadas de todo o meu tesouro, longas teias de luar, de lhama, de ouro, legendas a diamantes das estrelas, quem vos desfez formas inconsistentes, por cujo amor escalei a muralha, leão armado, uma espada nos dentes. Felizes vós, ó mortos da batalha, sonhais de costas nos olhos abertos, refletindo as estrelas, boquiabertos. Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho onde esperei morrer? Meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo os altos girassóis. Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e semiesco, a mesa de ociar, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha, e me entornou o vinho da minha vinha, o vinho acidulado e fresco? Ó minha pobre mãe, não te ergas mais da cova. Olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova. Dos meus ossos o lume a extinguir-se breve, não venhas mais ao lar. Não vagabundes mais, alma da minha mãe. Não andes mais à neve, de noite, a mendigar às portas dos casais. Oh, meu coração, torna para trás. De onde vais a correr desatinado? Meus olhos incendidos, que o pecado queimou, voltai, horas de paz. Vergam da neve os olmos dos caminhos. A cinza arrefeceu sobre o brasido. Noites da serra. O casebre transido. Cismai meus olhos como dois velhinhos, extintas primaveras, e vocai-as. Já vai florir o pomar das macieiras. Hemos de enfeitar os chapéus de maias. Sossegai, esfriai, olhos febris, e hemos de ir cantar nas derradeiras ladainhas doces vozes senis. Floriram por engano as rosas bravas. No inverno veio o vento desfolhá-las. Em que cismas, meu bem? Porque me calas as vozes com que há pouco me enganavas? Castelos doidos, tão cedo caístes. Onde vamos, alheio o pensamento, de mãos dadas? Teus olhos, que um momento perscrutaram nos meus, como vão tristes. E sobre nós cai, nupcial, a neve, surda, em triunfo. Pétalas de leve juncando o chão na acrópole de gelos. Em redor do teu vulto é como um véu. Quem as esparze? Quanta flor do céu sobre nós dois, sobre os nossos cabelos. E eis quanto resta do idílio acabado. Primavera que durou um momento. Como vão longe as manhãs do convento, do alegre conventinho abandonado. Tudo acabou. Anémonas, hidrângias, cilindras. Flores tão nossas amigas. No claustro, agora, viçam as ortigas, rojam-se cobras pelas velhas lágias. Sobre a inscrição do teu nome de lido, que os meus olhos mal podem soletrar, cansados, e o aroma fenecido que se evola do teu nome vulgar, enobreceu a quietação do ouvido. Ondo-se, ingênua inscrição tumular. Singra o navio. Sob a água clara vê-se o fundo do mar, de areia fina. Impecável figura peregrina, a distância sem fim que nos separa. Seixinhos da mais alva porcelana, conchinhas tenuamente cor-de-rosa, na fria transparência luminosa, repousam fundos sob a água plana, e a vista sonda, reconstrui, compara. Tantos naufrágios, perdições, destroços, ó fulgida visão, linda mentira. Róseas unhinhas que a maré partira, dentinhos que o vai e vem desengastara, conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. Foi um dia de inúteis agonias, dia de sol, inundado de sol. Fulgiam nuas as espadas frias, dia de sol, inundado de sol. Foi um dia de falsas alegrias, Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso. Voltavam os ranchos das romarias, Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso. Dia impressível, mais que os outros dias, tão lúcido, pálido, tão lúcido. Difuso de teoremas, de teorias. O dia fútil, mais que os outros dias, minuete de discretas ironias, tão lúcido, tão pálido, tão lúcido. Passou o outono já. Já torna o frio. Outono de seu riso magoado, álgido inverno, oblíquo o sol gelado, o sol e as águas límpidas do rio, águas claras do rio. Águas do rio fugindo sob o meu olhar cansado. Para onde me levais, meu vão cuidado? Aonde vais, meu coração vazio? Ficai. Cabelos dela, flutuando, e debaixo das águas fugidias, os seus olhos abertos e cismando, onde ides a correr melancolias? E a refratadas, longamente ondeando, as suas mãos translúcidas e frias. Quando voltei, encontrei os meus passos ainda frescos sobre o úmido areia. A fugitiva hora, reivoquei-a tão rediviva nos meus olhos baços, olhos turvos de lágrimas contidas. Mesquinhos passos, porque doidejastes assim, transviados, e depois tornastes ao ponto das primeiras despedidas. Onde fostes, sentino, ao vento vário, em redor, como as aves num aviário, até que a zita fofa lhes faleça? Toda essa extensa pista, para quê? Se há de vir apagar-vos a maré com as do novo rasto que começa. Imagens que passais pela retina dos meus olhos, porque não vos fixais? Que passais como água cristalina por uma fonte para nunca mais, ou para o lago escuro onde termina vosso curso, silente de juncais, e o vago medo angustioso domina, porque ides sem mim? Não me levais? Sem vós, o que são os meus olhos abertos? O espelho inútil, meus olhos pagãos, aridez de sucessivos desertos, fica sequer sombra das minhas mãos, flexão casual de meus dedos incertos, estranha sombra em movimentos vãos. Poesias. Quando se erguerão as esteiras outra vez do castelo em ruína, e haverá gritos e bandeiras na fria aragem matutina, se ouvirá tocar arrebate sobre a planície abandonada, e sairemos ao combate de cota e elmo e a longa espada, quando iremos, tristes e sérios, nas prolixas e vãs contendas, soltando juras, impropérios pelas divisas e legendas, e voltaremos, os antigos e puríssimos lidadores, quantos trabalhos e perigos, quase mortos e vencedores, e quando, ó doce infanta real, nos sorrirás do belvedere, magra figura de vitral, por quem nós fomos combater. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar, se alguma dor me fere, em busca de um abrigo. E apesar disso, crês? Nunca pensei num lar onde fosses feliz, e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhum versos românticos, nem depois de acordar te procurei no leito como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te? Não sei. Não sei se te idealizo, a tua cor sadia, o teu sorriso terno, mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro o olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente. Rufando apressado e bamboleado, boné posto ao lado, garboso, o tambor avança em redor do campo de amor, com força soldado, a passo dourado, bem bamboleado. Amores te bafejem, que as moças te beijem, que os moços te invejem. Mas ai, ó soldado, ó triste alienado, por mais exaltado que o toque reclame, ninguém que te chame, ninguém que te ame. Ao meu coração, um peso de ferro eu hei de prender na volta do mar. Ao meu coração, um peso de ferro, lançá-lo ao mar. Quem vai embarcar, que vai degradado, as penas do amor não queira levar. Marujos, erguei o cofre pesado, lançai-o ao mar. E hei de mercar um fecho de prata. O meu coração é o cofre selado, a 7 chaves. Tem dentro uma carta, a última, diante do teu noivado. A 7 chaves, a carta encantada. E um lenço bordado. Esse, hei de o levar. É para o molhar na água salgada no dia em que, enfim, deixar-te chorar. Crepuscular. Há no ambiente um murmúrio de queixume, de desejos de amor, de ais comprimidos. Uma ternura esparsa de balidos sente-se esmorecer como um perfume. As madressilvas murcham nos silvados. E o aroma que exalam pelo espaço tem delíquios de gozo e de cansaço, nervosos, femininos, delicados. Sentem-se espasmos, agonias de ave, inapreensíveis, mínimas, serenas. Tenho entre as mãos as tuas mãos pequenas, o meu olhar no teu olhar suave, as tuas mãos tão brancas de anemia, os teus olhos tão meigos de tristeza. É este enlanguescer da natureza, este vago sofrer do fim do dia. Se andava no jardim, que cheiro de jasmim, tão branca do luar. Eis, tenho-a junto a mim, vencida. É minha, enfim, após tanto a sonhar. Por que entristeço assim? Não era ela. Mas sim, o que eu quis abraçar, a hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Depois das bodas de ouro da hora prometida, não sei que mau agouro me enoiteceu a vida. Temo de regressar, e mata-me a saudade, mas de me recordar, não sei que dor me invade. Nem quero prosseguir, trilhar novos caminhos. Meus pobres pés durir, já roxos dos espinhos. Nem ficar e morrer, perder-te, imagem vaga. Cessar, não mais te ver, como uma luz se apaga. O meu coração desce, um balão apagado. Melhor fora que ardesse nas trevas incendiado, na bruma fastidianta como um caixão à cova. Porque antes não rebenta de dor violenta e nova, que apego ainda o sustém, átomo miserando, se o esmagasse o trem de um comboio arquejando, o inane, vil despojo da alma egoísta e fraca, trouxesse-o o mar de rojo, levasse-o na ressaca. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos, fundas soluçam, caudais de choro, que ruínas. Ouçam, Se se debruçam, que sorvo de ouro! Trêmulos astros, soidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaústres. Urnas quebradas, blocos de gelo, chorai arcadas despedaçadas do violoncelo. Ao longe, os barcos de flores. Só, incessante, um som de flauta chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila, perdida voz que, de entre as mais sisila, festões de som dissimulando a hora, na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios branca do carminho desflora, só, incessante, um som de flauta chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila. E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite fora, cauta, detém. Só a moldura trila a flauta flébil, quem há de remila? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só, incessante, um som de flauta chora. Em um retrato. De sob o cômoro quadrangular da terra fresca que me há de inumar, e depois de já muito ter chovido, quando a erva alastrar com o olvido, ainda, amigo, o mesmo meu olhar há de ir humilde, atravessando o mar, envolver-te de preito enternecido, como o de um pobre cão agradecido. Voz débil que passas, que humílima gemes, não sei que desgraças, dir-se-ia que pedes, dir-se-ia que tremes, unida às paredes. Se vens às escuras confiar-me ao ouvido, não sei que amarguras, suspiras ou falas? Porque é o gemido, sou porque exalas. Dir-se-ia que rezas, murmuras baixinho, não sei que tristezas. Ser teu companheiro? Não sei o caminho. Eu sou estrangeiro. Passados amores? Animas-te. Dizes, não sei que terrores. Fraquinha, deliras. Projetos felizes. Suspiras. Expiras. Na cadeia, os bandidos presos. O seu ar de contemplativos. Que há das feras de olhos acesos. Pobres dos seus olhos cativos. Passeiam mudos entre as grades, parecem peixes de um aquário. Campo florido das saudades, porque rebentas tumultuário. Serenos, serenos, serenos. Trouxe-os algemados à escolta. Estranha taça de venenos, meu coração sempre em revolta. Coração quietinho, quietinho. Porque te insurges e blasfemas, psh, não batas. Devagarinho, olha os soldados, as algemas. Final. Oh, cores virtuais que jazeis subterrâneas, fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise, represados clarões, cromáticas vesâneas no limbo onde esperais a luz que vos batize. As pálpebras serrai, ansiosas não veleis, abortos que pendeis as frontes cor de sidra, tão graves de cismar nos bocais dos museus, e escutando o correr da água na clepsidra, vagamente sorris, resignados e ateus. Se sai de cogitar, o abismo não sondeis, gemebundo a olhar dos sonhos não sonhados que toda a noite errais, doces almas penando. E as asas lacerais na aresta dos telhados, e no vento expirais em um queixume brando. Adormecei. Não suspireis, não respireis. Outros poemas. Caminho. Tenho sonhos cruéis. Na alma doente sinto um vago receio prematuro. Vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. Saudades desta dor, que em vão procuro do peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir-me o coração de um véu escuro. Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que ilumia as almas doidamente, o céu de agora. Sem ela, o coração é quase nada. Um sol onde expirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. 2. Encontraste-me um dia no caminho. Em procura de quê? Nem eu sei. Bom dia, companheiro. Te saudei. Que a jornada é maior indo sozinho. É longe. É muito longe. Há muito espinho. Paraste a repousar? Eu descansei. Na venda em que poisaste, onde poisei, bebemos cada um do mesmo vinho. É no monte escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário e queima como a areia. Foi no entanto que chorámos a dor de cada um, e o vinho em que choraste era comum. Tivemos que beber do mesmo pranto. 3. Fez-nos bem. Muito bem esta demora. Enrijou a coragem fatigada. Eis os nossos bordões da caminhada. Vai já rompendo o sol. Vamos embora. Este vinho mais virgem do que a aurora, tão virgem não o temos na jornada. Enchamos as cabaças. Pela estrada. Daqui ainda este néctar avigora. Cada um por seu lado. Eu vou sozinho. Eu quero arrostar só todo o caminho. Eu posso resistir à grande calma. Deixai-me chorar mais e beber mais. Perseguir doidamente os meus ideais e ter fé e sonhar. Encher a alma. São Gabriel. 1. Inútil. Calmaria. Já colheram as velas? As bandeiras sossegaram, que tão altas nos topes tremularam. Gaivotas que a voar desfaleceram. Pararam de remar. Emudeceram. Velhos ritmos que as ondas embalaram. Que cilada que os ventos nos armaram. A que foi que tão longe nos trouxeram? São Gabriel, arcanjo tutelar, vem outra vez abençoar o mar. Vem nos guiar sobre a planície azul. Vem nos levar à conquista final da luz, do bem. Doce clarão irreal. Olhai. Parece o Cruzeiro do Sul. 2. Vem conduzir as naus, as caravelas, outra vez, pela noite, na ardentia avivada das quilhas. Dir-se-ia irmos arando em um montão de estrelas. Outra vez vamos, côncavas as velas, cuja brancura rútila de dia o luar dulcifica. Fiéria do luar, não mais deixes de envolvê-las. Vem guiar-nos, arcanjo, à nebulosa que do além vapora, luminosa. E à noite, latecendo, onde, quietas, fulgem as velhas almas namoradas. Almas tristes, severas, resignadas, de guerreiros, de santos, de poetas. Vênus. À flor da vaga, o seu cabelo verde que o trovelinho enreda e desenreda, o cheiro à carne que nos embabeda, em que desvios a razão se perde. Pútrido o ventre, azul e aglutinoso, que a onda crassa num balanço alaga e reflui um olfato que se embriaga como em um sorvo múrmura de gozo. O seu esboço na marinha turva, de pé, flutua. Levemente curva, ficam-lhe os pés atrás, como voando. E as ondas lutam como feras mugem a lia em que a desfazem, disputando e arrastando-a na areia com a sal sujem. Desce por fim sobre o meu coração o ouvido, irrevocável, absoluto. Envolve-o grave como véu de luto. Podes, corpo, ir dormir no teu caixão. A fronte já sem rugas, distendidas as feições, na imortal serenidade, dorme, enfim, sem desejo e sem saudade das coisas não logradas, ou perdidas. O barro que em quimera modelaste quebrou-se-te nas mãos. Vissa uma flor, pôs-lhe o dedo, ela murcha sobre a haste. Ias andar, sempre fugia o chão, até que desvairavas do terror, corria-te um suor de inquietação. Lúbrica. Quando a vejo de tarde na Alameda, arrastando com ar de antiga fada pela rama de murta despontada, a saia transparente de alva seda, e medito no gozo que promete a sua boca fresca, pequenina, e o seio mergulhado em renda fina sob a curva ligeira do corpete, pela mente me passa, em nuvem densa, um tropel infinito de desejos. Quero às vezes sorvê-la em grandes beijos, da luxúria febril na chama intensa. Desejo, num transporte de gigante, estreitá-la de rijo entre meus braços, até quase esmagar nesses abraços a sua carne branca e palpitante, como da Ásia nos bosques tropicais apertam, em espiral aureluzente, os músculos hercúleos da serpente aos troncos das palmeiras colossais. Mas depois, quando o peso do cansaço a sepulta na morna letargia, dormitando repousa todo o dia à sombra da palmeira, o corpo laço. Assim quisera eu, exausto, quando no delírio da gula todo o absorto me prostrasse, embriagado, semi-morto, o vapor do prazer ensonobrando. Entrever, sobre o fundo esvaecido dos fantasmas da febre, o incerto mar, mas sempre sob o azul do seu olhar, aspirando o frescor do seu vestido, como os ébrios chineses delirantes respiram a dormir o fumo quieto que o seu longo cachimbo predileto no ambiente espalhava pouco antes. Se me lembra, porém, que essa doçura, efeito da inocência em que anda envolta, me foge, como um sonho ou nuvem solta, ao ferir-lhe um só beijo a face pura, que há de dissipar-se no momento em que eu tentar correr para abraçá-la, miragem inconstante que resvala no horizonte do louco pensamento. Quero admirá-la então, tranquilamente, em feliz apatia, de olhos fitos, como admiro o matiz dos passaritos, temendo que o ruído os afugente, para assim conservar-lhe a graça imensa, e ver outros mordidos por desejos de sorver sua carne em grandes beijos, da luxúria febril na chama intensa. Mas não posso contar. Nada há que exceda a nuvem de desejos que me esmaga quando a vejo, da tarde, à sombra vaga, passeando sozinha na Alameda. Enfim, levanta o ferro. Com os lenços, adeus. Vai partir o navio. Longe das pedras más do meu desterro, ondas do azul oceano, submergiu, que eu, desde a partida, não sei onde vou. Roteiro da vida. Quem é que o traçou? Nalguma rocha ignota se vai despedaçar com violento fragor. Mariante, deixa as cartas da derrota. Maquinista, dá mais força no vapor. Nem sei de onde venho. Que azar me fadou. Das mágoas que tenho, usais porque os dou. Ou siga maldito com a bandeira amarela, pomares, chalés, mercados, cidades. Ou olhar da muralha, que triste que estou. Miragens do nada. Dizem-me quem sou. Viola chinesa. Ao longo da viola amorosa, vai adormecendo a parlenda, sem que, amadornado, eu atenda a lenga-lenga fastidiosa, sem que o meu coração se prenda, enquanto nasal, minuciosa, ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda. Mas que cicatriz melindrosa há nele que essa viola ofenda e faz que as asitas destenda numa agitação dolorosa ao longo da viola amorosa. Porque o melhor, enfim, é não ouvir, nem ver. Passarem sobre mim e nada me doer. Sorrindo interiormente, com as pálpebras cerradas, às águas da torrente já tão longe passadas. Rixas, tumultos, lutas, não me fazerem dano. Alheio às vãs labutas, às estações do ano. Passar o estio, o outono, a poda, a cava e a redra. E eu, dormindo um sono debaixo de uma pedra. Melhor até se o acaso o leito me reserva. No prado extenso e raso, apenas sob a erva, que abril copioso em sope e esvelto, em intervalos, fustigo-me o galope de bandos de cavalos, ou no serrano mato abrigas tão propício, onde o viver ingrato dispõe ao sacrifício das vidas. Mortes duras ruam pelas quebradas, com choques de armaduras e tinidos de espadas, ou sob o piso até infame e vil da rua, onde a torva raleia, rompe, tumultua, se estorce, vocifera, selvagem nos conflitos, com ímpetos de fera nos olhos, saltos, gritos, roubos, assassinatos, horas jamais tranquilas, em brutos pugilatos, fraturam-se as maxilas, e eu, sob a terra firme, compacta, recalcada, muito quietinho, a rir-me, de não me doer nada. E lhe regou de lágrimas os pés e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Evangelho de São Lucas. Oh, Madalena! Oh, cabelos de rastos! Lírio poluído, branca flor inútil! Meu coração, velha moeda fútil e sem relevo, os caracteres gastos de resignar-se torpemente dúctil. Desespero! Nudez de seios castos! Quem também fosse, ó, cabelos de rastos, ensanguentado, enxovalhado, inútil, dentro do peito, abominável cômico, morrer tranquilo, o fastio da cama, ó, redenção do mármore anatômico, amargura, nudez de seios castos, sangrar, poluir-se, ir de rastos na lama, ó, Madalena, ó, cabelos de rastos. Vida. Choveu. E logo da terra humosa irrompe o campo das liliáceas. Foi bem fecunda a estação pluviosa. Que vigor no campo das liliáceas. Calquem. Recalquem. Não o afogam. Deixem, não calquem. Que tudo o invadam. Não as extinguem. Porque as degradam. Para que as calcam, não as afogam. Olhem o fogo que anda na serra. É a queimada. Que lumaréu! Podem calcá-lo, deitar-lhe terra, que não apagam o lumaréu. Deixem, não calquem, deixem arder. Se aqui o pisam, rebenta além. E se arde tudo, isso que tem. Deitam-lhe fogo, é para arder. Nesgas agudas do areal e gaivotas que voais em redor do navio, tornai o meu cérebro mole. Esmeralda viva do canal e desertos inundados de sol, meu pobre cérebro inconsequente e doentio, no qual uma rede se desenha, complicada de sofrimentos irregulares. Águas que filtrais na areia, antes que o crepúsculo venha, o crepúsculo e as larvas tumulares. A impureza inútil dissolveia. Que o sol sem mancha, o cristal sereno, volatilize ao seu doce calor a fria e exangue liquescência. Um hálito. Não embaciará de veneno indecisa, incolor, do azul o brilho e a viva transparência. Recortes vivos das areias, tomai meu corpo e abride-lhe as veias. O meu sangue entornai-o, difundi-o sob o rútilo sol, na areia branca como em um lençol, ao sol triunfante, sob o qual desmaio. Cristalizações salinas, mirrai na areia o plasma vivaz. Não se desenvolvam as petumaínas. Que adocicado. Que obsessão de cheiro. Petorescina, flor de lilás, cadaverina, branca flor do espinheiro. Só o meu crânio fica rolando insepulto no areal, ao abandono e ao acaso do simum. Que o sol e o sal o purifique. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Verlaine. Meus olhos apagados, vê da água cair. Das beiras dos telhados cair. Sempre cair. Das beiras dos telhados cair, quase morrer. Meus olhos apagados e cansados de ver. Meus olhos, afogai-vos na tristeza ambiente. Caí e derramai-vos como a água morrente. Branco e vermelho. A dor, forte e imprevista, ferindo-me imprevista, de branca e de imprevista, foi um deslumbramento que me endoidou a vista. Fez-me perder a vista. Fez-me fugir a vista num doce esvaimento. Como um deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, fez-se em redor de mim todo o meu ser suspenso. Não sinto já. Não penso. Pairo na luz suspenso. Que delícia sem fim. Na inundação da luz, banhando os céus a fluxo, no êxtase da luz, vejo passar, desfila, seus pobres corpos nus, que a distância reduz a mesquinha e reduz no fundo da pupila. Na areia imensa e plana, ao longe, a caravana sem fim, a caravana na linha do horizonte da enorme dor humana, da insigne dor humana, a inútil dor humana, marcha, curvada a fronte, até ao chão curvados, exaustos e curvados, vão um a um curvados. Os seus magros perfis, escravos condenados no poente recortados em negro, recortados, magros, mesquinhos, vis. A cada golpe tremem os que de medo tremem, e as pálpebras me tremem quando o açoite vibra, estala, e apenas gemem, pavidamente gemem, a cada golpe gemem que os desequilibra. Sob o açoite caem, a cada golpe caem, erguem-se logo, caem. Suergue-os o terror, até que enfim desmaiem, por uma vez desmaiem. Ei-los, que enfim se esvaem, vencida enfim a dor. E ali fiquem serenos, de costas e serenos. Beije-os a luz, serenos. Nas amplas frontes calmas, oh, céus claros e amenos, doces jardins amenos, onde se sofre menos, onde dormem as almas. A dor, deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, foi um deslumbramento. Todo o meu ser suspenso não sinto já, não penso. Pairo na luz, suspenso, num doce esvaimento. Oh, morte, vem depressa, acorda, vem depressa, acode-me depressa, vem-me enxugar o suor que o estertor começa. É cumprir a promessa, já o sonho começa. Tudo vermelho em flor. Desejos. Se medito no gozo que promete a sua boca fresca e pequenina, e o seio mergulhado em renda fina sob a curva ligeira do corpete, desejo, nos transportes de gigante, estreitá-la de rijo entre meus braços, até quase esmagar nestes abraços a sua carne branca e palpitante, como d'Ásia nos bosques tropicais apertam em espiral auriluzente os músculos hercúleos da serpente aos troncos das palmeiras colossais. E como ao depois, quando o cansaço a sepulta na morna letargia, dormitando, repousa todo o dia à sombra da palmeira, o corpo laço. Eu quisera também, adormecido dos fantasmas da febre, ver o mar, mas sempre sob o azul do seu olhar, envolto no calor do seu vestido, como os ébrios chineses delirantes aspiram, já dormindo, o fumo quieto que o seu longo cachimbo predileto no ambiente espalhava pouco antes. Madrigal. Aquela enorme frieza não entristece a ninguém. Ela estende o seu desdém à sua própria beleza. Quando, solta do vestido, sai da frescura do banho, o seu cabelo castanho, esse cabelo comprido, que frio, que desconsolo, deixa ficar-se pendente, em vez de, feito em serpente, ir enroscar-se-lhe ao colo. Soneto de gelo. Ingênuo sonhador, as crenças de ouro não as vais derruir, deixa o destino levar-te no seu berço de bambino, porque podes perder esse tesouro. Tens na crença um farol, nem o procuras, mas bem o vês luzir sobre o infinito. E o homem que pensou, foi um precito, buscando a luz em vão. Sempre às escuras. Eu mesmo quero a fé, e não a tenho. Um resto de batel. Quisera um lenho para não afundir na treva imensa. O Deus, o mesmo Deus que te fez crente. Nem saibas que esse Deus omnipotente foi quem arrebatou a minha crença. Rosas de inverno. Corolas que floristes ao sol do inverno, avaro, tão glácido e tão claro por estas manhãs tristes. Gloriosa floração. Surdida por engano no agonizar do ano, tão fora da estação, sorrindo-vos, amigas, nos ásperos caminhos, aos olhos dos velhinhos, às almas das mendigas. Desse Natal de inválidos, transmito-vos a bênção com que vos recompensam os seus sorrisos pálidos. A João Vasco, na ceia da noite de despedida para uma longa separação. A boêmia não morreu. Eis-nos com cabelos brancos e, todavia, aos barrancos do seu destino e do meu. Se nos quebraram as pernas, as asas não as partiram. Em que altos sonhos deliram as nossas almas eternas. Depois de tantos baldões deverá ter sido a fé. Temos tido pontapé das mais caras ilusões e não morre a mocidade. Após enganos, enganos, pois só daqui a 100 anos choraremos de saudade. Ó terra doce e boa, ó minha amante gorda, desculpa-me, perdoa-se te esqueci embora. Ó doce esposa de Indra, sobre os dois pés sentada. Um fio a desdobrar que não termina, de grinaldas, de rosas de toucar. A miragem. Parei a cogitar. No meu cabelo turvelinhava um vento de oração. Qual a acha que ardeu, feita carvão? A água que esfriou, tornada gelo. Ajoelhei. O meu peito era um vulcão. No céu lagrimejava o sete estrelo e o seu fino perfil pude ainda vê-lo num halo de pudor e devoção. Mas no meu coração, ardente lava, uma nuvem errática poisava e que ao longe obumbrou saudosas fráguas. Hóstia santa de luz desfeita em chuva, qual baguina de amor, de Deus viúva, num rosário a rezar, vertendo águas. Transfiguração. Estrela do pastor, sol que me escuda. Mais te afastas de mim, mais eu te vejo. No instante em que me deste aquele beijo, a charneca ajoelhou, divina e muda. Febricito arco-íris de desejo, senhora do amparo nos acuda. O rujo dos vagalhões, hoje caluda, o réquiem salmodial, vozes do brejo. Mulher forte, remiu-me a tua prece. Penitente, pagão, bem lusitano, ergo os braços ao céu quando anoitece. Judas divaga em espiras de pecado. Eis-me, o verbo de Deus, sacramentado no rebuço de um capote alentejano. Gravado no Largo Recording Studio, no Porto, em fevereiro de 2023. Voz de Pedro Lamares, apoio à direção e revisão Carolina Rocha, cuidados técnicos Ruca Lacerda.